1273, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 1233, decimal 25. Entendeu, Recife 251, secundária 2325, voo 273. 1273, secundária 133, decimal 25. 3325, obrigado. Uno 940, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 25, 13325, obrigado, boa noite. Boa noite, OTAN 3197, temos a informação TAM, autorização Galeão. 3197 Galeão, só um instante, é cópia, o ajuste no 0 no... 1-0 no... 884 Cime Torre, 118 decimal 95. Já dispõe da autorização para o 3197? Passamos para a cópia. Positivo. Salvador para o Galeão, nível 380, a rota, o Besouro 10, após conforme a rota do plano. Decolar da pista novelo, com primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5006, o TAM 3197. Autorizado nível 380, Besouro 10. Após, conforme o plano de voo, subida da El, transição Leda Bridge. 5006, transponder, 120.8, é o controle, o TAM 3197. Confirmando o transponder 500612 no portão 4, tá pronto para o push? Mais 4 minutos. Fechame pronto, o ajuste no 015, tá 3197. 97. Salvador, eu vou 884. Eu apaguei todas as luzes aqui, então. Sujeito aqui mandando um raio laser para ele evitar aqueles dois meses. Eu vou ligar na sinalzinha, positivo? Positivo, será informado aqui aos órgãos competentes. Reporte antes da Juliette no 884. Ah, tá aqui. 884, no 884. Portão 9 no 884. Portão 9, vou no 884. Solo Salvador, tá 3197 no portão 04, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi 3197. Portará 3197. Bono 776, chame torre 118, decimal 95. 1895, Bono 776, obrigado. Boa noite, Bono 776, final, bastante. Capitão 0. O 776, pouso autorizado, captura 10, vento 110 graus, 99. Ciente, livre pouso, pistão 0, vou no 776. Salvador, está 3197 para o táxi com 176 a bordo, 176, 3 horas e 50 alternando Campinas. Livre táxi, à sua direita, vem a Índia, Alfa da Porta Espera, condutor 1895, ajuste no 095, por ver. O 095, direita, via Índia, do Porto Espera 1895, 38, 3197.